Palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha Espírito Santo, no dia 23 de abril de 2016, tema, Espiritismo e Trabalho Voluntário. Com Daniel Trintin. Boa noite a todos. Com muita gratidão que eu venho à casa. É sempre um prazer vir à casa. E ainda mais quando é para falar de um tema que eu me identifico muito, que é trabalho voluntário. E eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa doutrina. Quando nós falamos de espiritismo, eu acho que não dá para separar as coisas. Nós temos que ter tudo mais ou menos junto com a nossa conduta. Por que que eu falo isso? Porque nós temos algumas grandes frases célebres. Fora da caridade não há salvação. E o que que é a caridade? É isso que a gente vai ver hoje à noite. Eu costumo falar que às vezes a gente se atém muito à teoria. A gente fica lendo um livro, dois livros, três livros. Eu não estou preparado ainda. Vou ler o quarto livro, o quinto livro, o sexto livro. E eu fico só nessa expectativa. E vou esperando. E eu tenho que saber mais para depois começar o trabalho voluntário. Será que a gente já parou para se perguntar se não está na hora da gente ir para a prática? Mesmo não sabendo tudo? Mesmo nós não temos, não tendo dentro do nosso espírito toda a doutrina, porque nós não vamos conseguir, por mais que a gente se esforce, decorar tudo que os livros trazem para a gente, porque é muita coisa. E são muitas passagens fantásticas que nós precisamos sim absorver para a nossa evolução. Mas será que nós precisamos esperar sabermos tudo isso antes de sairmos para o trabalho voluntário? Essa eu acho que é a primeira reflexão que fica com a gente, para a gente buscar as respostas. Viktor Frankl, psiquiatra, fundador da logoterapia. Logoterapia é a busca por um sentido. Pesquisou entre jovens de universidades, visando mensurar seus objetivos futuros. E olha o que ele descobriu. 16% desses jovens declararam que o seu objetivo principal era ganhar muito dinheiro. Mas olha que interessante, 78% declararam que seu objetivo era encontrar um objetivo, um sentido para a vida. Então, quer dizer, muitos dessa universidade declararam que eles queriam ganhar dinheiro. Outros queriam buscar um sentido para a sua vida. Martin Luther King já dizia também, se um homem não descobrir nada pelo qual morreria, ele não está pronto para viver. E o Espiritismo nos proporciona dupla vantagem. A primeira vantagem é uma doutrina esclarecedora. E o segundo ponto positivo é que ele traz essa prática, que é servir ao próximo. Todo momento nós somos convidados a ajudar, a servir o nosso próximo, seja com trabalhos na casa, seja com trabalhos fora dela, em asilos, em casas de passagem. Mas, olha só, eu costumo falar, o mais importante é o que está escrito no título. Nós precisamos nos situar. Por quê? Eu fui fazer uma visita num asilo. Eu não me identifiquei com o asilo, com esse tipo de visita, com esse tipo de voluntariado. Será que eu tenho que parar? Ou será que eu tenho que buscar algo que realmente me realize? Existem creches onde nós podemos também empregar nosso trabalho voluntário, onde precisa de uma mão de obra. E não pensem que a gente vai começar pegando as crianças limpas e entregando aos pais. Normalmente o trabalho não é só esse. Nós temos mais coisas a fazer dentro de uma creche. Principalmente as creches que precisam, que necessitam de um trabalho voluntário lá dentro. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós não podemos desistir num primeiro momento. Nós não podemos dizer assim, olha, não me identifiquei, e aí eu vou dar mais um tempo para eu... Não, continuem se situando, continuem buscando. Em algum momento, nós vamos encontrar o que realiza, o que preenche a nossa existência. O capítulo que eu ia citar é esse aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 3. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade, ele disse, procura e achará, trabalha e produzirá. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras, delas terá o mérito e será recompensado segundo o que tiveres feito. Isso já está escrito no nosso Evangelho. Então, procura e achará. Já está aqui toda a nossa base para o nosso trabalho voluntário. Por que eu enfatizo tanto o trabalho voluntário? No meu caso, isso foi um divisor de águas. Eu vinha assistir a palestra. Nós estávamos até relembrando a mesa. Eu lembro de você quando você chegou lá no Jerônimo, há 7 anos atrás, muito mais jovem, sem tanto cabelo branco e tal, e tal, e tal. Mas era só isso que eu fazia. Eu ia e me dizia espírita. Sentava e ficava ouvindo a palestra. Sentava e ficava ouvindo a palestra. Para melhorar, eu ia na terça e no domingo. Na terça e no domingo, né? Porque precisa mais palestra. Então, eu sentava e ficava numa zona de conforto. Por quê? Porque eu sentar e assistir, pô, é legal, a doutrina tem tudo isso, prova, mostra, exemplifica. Mas espera aí, chegou um momento que eu comecei a olhar para dentro e dizer o seguinte, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso contribuir para esse chamado que é o Espiritismo, para essa revelação que nos elucida tanto as coisas? Que mais eu posso ser exemplo dentro da minha casa? Hoje eu tenho dois filhos que moram comigo. Eles, hoje, eles vislumbram muito a figura do pai e da mãe. Então, é mais fácil de você passar um recado, é mais fácil de você educar mostrando do que apenas apontando o caminho. Por quê? Meu filho, ele me acompanha em muitas tarefas que a gente realiza hoje dentro do voluntariado. E aí eu exemplifico várias. Distribuir alimentos no Pé da Glória, a gente vai. A gente ia distribuir alimentos na rua para pessoas necessitadas. A gente visita creches, a gente visita asilos. Ah, mas e seu filho fica? Não, claro que não. Uma criança de 8 anos, ele quer brincar, ele quer jogar bola, ele quer fazer outras coisas. Mas ele sabe que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o momento para ser feito. E aquele momento onde nós estamos participando de uma atividade, ele precisa estar ali, inserido naquela atividade e dando a atenção necessária para aquela atividade. Eu me lembro uma vez que nós entramos no Pé da Glória para fazer a distribuição de alimentos. Isso era uma sexta-feira à noite, e a gente se reunia aqui na frente da UEC, né? Sem ninguém saber, a gente chegava aqui 8 horas da noite, fazia uma prece e nos dirigíamos para o Pé da Glória. E aí o que, que acontecia lá? Nós levávamos os lanches para as pessoas que ficavam esperando o atendimento médico. Muitas vezes essas pessoas passavam o dia, ou no mínimo horas, aguardando esse atendimento. E a coisa era muito simples, era pão com mortadela, simples, com um suquinho de maracujá ou refrigerante quando a gente conseguia levar. Então, coisas muito simples. Mas qual era o principal recado das pessoas que recebiam? Era a gratidão por aqueles momentos que nós entregávamos o pão e conversávamos com elas. Então, a atividade que era entregar o alimento podia ser passageira, ou seja, amanhã eles estariam com fome de novo, ou 2 horas depois estariam com fome de novo. Mas o recado era a troca de conversa, a troca de olho no olho. Voluntariado não tem nada de espetaculoso, não tem nada de grandioso. Ele é simples, como a nossa vida deve ser. O que é simples como a vida deve ser? Você não conversa com seu filho, com sua mãe, com seu pai, olho no olho, conversa sincera? O voluntariado é a mesma coisa. As pessoas não esperam nada a mais do que isso. Elas não esperam que você saiba o que está escrito na Bíblia inteira ou no Evangelho inteiro. Não é isso. Eles esperam que você absorva essas palavras e consiga transparecer ou transpassar ou doar apenas o amor. É isso que é a maior parte das vezes entregue no voluntariado, nas tarefas que nós nos propomos a fazer. E voltando ao Pé da Glória, por exemplo, nessa noite, meu filho saiu com um saco de pão, correndo pela frente, né, distribuindo, já estava empolgado com a tarefa, né, já sabia direitinho todos os andares, onde que ele tinha que entregar, e eu com o refrigerante atrás um pouco mais demorado. Quando ele fez uma curva, ele deu de cara com 5 policiais extremamente armados e uma galera toda algemada e sentada num banco aguardando o atendimento. Naquele momento, meu filho, ele simplesmente paralisou. Ele ficou sem saber se ele continuava ou se ele saía correndo e procurava o porto seguro. Naquele momento, teve uma situação muito legal, onde o policial disse assim: meu filho, pode se aproximar, não precisa ter medo não. E aí fez com que ele quebrasse mais um paradigma, ou seja, mais uma coisa que ele talvez tivesse medo, que seriam policiais, que seriam bandidos. E ele viu que ali havia seres humanos, pessoas que por trás de uma roupa laranja são apenas pessoas que muitas vezes nós colocamos lá na Barra do Jucu, lá no Churi, né, aqui, colocamos lá, ou colocamos lá em Viana, na BR-262, e nós deixamos as pessoas lá. Nós não nos aproximamos, por quê? Porque normalmente nós já julgamos e já condenamos elas. Mas lá e lá tem irmãos nossos. Existe trabalho voluntário que vai também lá visitar os irmãos dentro da cadeia, ensinar a eles alguma profissão, ou, no mínimo, trocar experiências religiosas com esses irmãos. Existe esse trabalho, ele é muito bem feito aqui pela Federação Espírita do Estado. Existem outras igrejas e religiões que praticam esse tipo de voluntariado. Também é um voluntariado, não deixa de ser. E não está escrito especificamente aqui, olha, voluntariado é apenas dentro da casa espírita. Lógico, nós gostamos que a casa espírita tenha suprido as necessidades. Como? Normalmente, o voluntariado dentro da casa espírita, ele é muito visado quem assume esse posto aqui, ó. Esse posto aqui, ele é muito visado. Mas venho numa evangelização dentro de uma casa espírita e percebam quantas e quantas vagas nós temos dentro da evangelização. E a evangelização é a base da nossa doutrina. É ali que nós passamos para os pequenos o conhecimento da doutrina. Então não é apenas de vitrine que a gente tem que viver. A gente precisa buscar nos pequenos, nas pequenas ações, esse aprofundamento dentro da palavra chamada voluntariado. Não que dar palestra, não que a reunião mediúnica não sejam importantes, importantíssimas, mas nós temos muito mais coisas dentro da doutrina que precisam ser levadas em consideração. Porque evangelização, preparar a aulinha do sábado de manhã, do sábado à tarde, do domingo à noite, dá trabalho. Dá trabalho, precisa se reunir, precisa estudar, precisa ter paciência para aguentar as crianças que nem sempre são comportadinhas. Então, gente, tem muito mais coisas dentro de um trabalho voluntário. Ele é muito amplo esse tema. E por isso que eu sou extremamente apaixonado pelo tema voluntariado, porque ele abre inúmeras oportunidades para a gente poder trabalhar, né? Continuando, como é que a gente começa esse trabalho voluntário? Existe um passo a passo? Talvez sim, talvez não. O que eu venho a trazer para vocês hoje são reflexões, como a gente pode talvez se enquadrar dentro de um passo a passo, ou não, né? Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, vá depressa. Por que vá depressa? Vá depressa em relação à sua mudança. Procure-se adaptar rapidamente ao contexto de servir. Nós precisamos nos adaptar ao contexto de servir. Vá depressa com a sua resiliência. Não pensem que dentro do trabalho voluntário são só flores. Não existe só flores dentro do trabalho voluntário. Nós trabalhamos com quem dentro do trabalho voluntário? Com pessoas. E as pessoas, todas nós, precisamos ainda aprender muita coisa. Principalmente como conviver com o próximo. Que mais? Vá depressa com a vontade. Hoje nós precisamos muito de todo tipo de trabalho voluntário. Nós fizemos, eu participo de uma ONG chamada Instituto Alegrar. O Instituto Alegrar ele tem algumas vertentes. E tem umas vertentes que são assim fantásticas dentro do trabalho voluntário. Uma delas é trabalhar com visita aos hospitais como palhaço. Então é uma diversão, porque você palhaço dentro de um hospital, quer dizer, as regras todas são quase nulas, né? Você pode fazer muita coisa dentro do hospital. E aí eu percebo que muita gente tem muita vontade de fazer esse trabalho, porque ele é um trabalho realmente fantástico e dá uma visibilidade muito boa. Só que na primeira e na segunda visita, as pessoas às vezes param e pensam, gente, não era o que eu estava esperando. Não é só alegria, não é só diversão, não é só piada. Não, não é. Normalmente, nós entramos com uma energia muito positiva e saímos de lá cansados e esgotados, porque foi uma troca fantástica de energia. Ou seja, nós retiramos aquela carga hospitalar e levamos um pouco de tranquilidade, com cores, com piadas, com alegria, com diversão, e não só para pacientes, para as pessoas que trabalham dentro do hospital, para enfermeiros, para médicos. A gente acaba mudando todo um contexto. Então eu percebo que algumas funções dentro do trabalho voluntário, elas têm mais, as pessoas têm mais vontade de participar. Mas existe, por exemplo, trabalhos na nossa ONG, aonde a gente vai visitar obras assistenciais. E aí a participação, às vezes, não é tão fervorosa. Porque nós fomos recentemente a Cariacica, na OSGAD, né? Visitar lá, é uma casa onde são acolhidas em torno de 170 crianças. Muitas casas espíritas aqui da Grande Vitória auxiliam o funcionamento dela, né? E são crianças que estão na linha do alto risco. Ou seja, pai traficante, mãe traficante, eles têm um contato muito cedo com coisas que talvez não sejam a nossa realidade. E aí você percebe que as pessoas se distanciam um pouco dessa tarefa. Então, o que eu quero dizer com a vontade é que realmente nós precisamos ter um pouco mais de empenho nesse quesito chamado vontade. Outra coisa que a gente precisa ir depressa é com a certeza que a gente contribui, seja como for. Às vezes a pessoa, não, mas eu não tenho muita função dentro do trabalho voluntário, e aí eu vou dar oportunidade para quem está aí chegando, né, para a bola da vez. Cara, às vezes a gente está dando a passagem desnecessariamente, porque nós temos capacidade de fazer seja o que for. Olha, se tiver que varrer o chão, botar as cadeiras no lugar, pô, eu sou muito operacional, eu gosto de fazer isso, então eu prefiro fazer isso do que talvez sentar numa mesa e ter que discutir todo um planejamento de uma aula de evangelização. Mas nem por isso eu deixei de ser útil dentro do trabalho voluntário como um todo. Então, seja como for, a gente tem que participar de alguma coisa. Vá depressa, pois quem precisa não pode esperar. Isso é um outro item assim que me deixa muito angustiado. Às vezes, quando a gente faz, e aí eu falo um pouco do trabalho, como a gente faz como doutores palhaços dentro do hospital, o hospital tem pacientes que eles estão há 4 anos lá, e quando você não vai por muito tempo, ou seja, tem uma escala, né? Nem todo domingo eu estou lá, mas a cada mês, no mínimo, eu estou lá. Poxa, você não veio mais me visitar. As pessoas esperam você lá, elas contam com a sua visita. Outro trabalho fantástico, que eu também sei que ocorre com muita intensidade, é a capelania espírita, que é um serviço onde as pessoas vão fazer uma visita aos acamados e aos acompanhantes. E aí, essas pessoas também são esperadas dentro do hospital, porque às vezes essas pessoas são as únicas que elas têm contato fora do circuito hospital, médico, enfermeira e etc, etc. Então, nós também temos que nos colocar no lugar das pessoas que nós atendemos, que elas vão esperar que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Bom, existe um segundo passo, que é o vá devagar. Bom, por que vá depressa e agora vá devagar? Tem algumas coisas que a gente precisa observar. Vá devagar com relação à expectativa de mudança comportamental do outro. Ah, eu estou no trabalho voluntário, todo mundo é lindo, maravilhoso, não há discussão, não há nada. Ao contrário. Dentro do trabalho voluntário, existe muita discussão. Por quê? Porque cada um tem o seu perfil. Cada um tem a sua vontade própria. Cada um tem o seu CPF e tem as suas ideias, e nós precisamos entender isso, porque faz parte. Nós não vivemos num mundo democrático onde as pessoas podem escolher o que elas desejam fazer. Mesma coisa é dentro do trabalho voluntário. Nós precisamos entender que são pessoas, seres humanos que estão fazendo o trabalho voluntário. Também sugiro que comece aos poucos. Por quê? Porque às vezes você quer fazer um projeto muito grande e acaba se decepcionando. E aí, não sirvo para trabalho voluntário. O que você tentou fazer? Tentei formar uma creche. De início não vai dar. Pode ser que depois, caminhando com a experiência e angariando rede de pessoas que vão te ajudando, você forme o que você está esperando. Esse é um outro item importantíssimo, relação de confiança, que está ligado ao último ponto do vá depressa, que é as pessoas te aguardam. Vamos distribuir alimento sexta-feira à noite, cada um leva 30 pães, ok? Ok. Aí a pessoa não vai. Aí a pessoa não dá nem um feedback por que não foi, não dá nem um retorno do porquê não foi. E aí as pessoas ficam esperando. Aí na próxima já, mas eu não sei se o Daniel vai, né? Da outra vez ele não foi. Aí você acaba quebrando essa corrente de confiança. Voluntariado não é... eu costumo brincar que voluntariado não é que nem uma empresa, né? Se o funcionário não vai, o dono assume e aí ele vai fazer o trabalho. Voluntariado, todos nós temos que entender que não existe muita hierarquia, ou seja, não tem chefe de ninguém dentro do voluntariado. Todos nós participamos de forma igual, ou seja, todos nós estamos na mesma corrente, no mesmo nível de igualdade. Isso precisa ser observado. Vá devagar e não se frustre. Eu sei que isso é difícil e é lindo na teoria, mas se a gente não começar a ler que a gente não pode se frustrar, a gente vai ver muito recadinho assim no Facebook, né? Fulano de tal me abandonou. Faz 3 anos que eu não vou ao trabalho voluntário e ninguém me mandou uma mensagem perguntando por quê. E às vezes a gente fica nessa expectativa. Todos nós temos essa expectativa de ser lembrado, de ser elogiado. E muitas vezes não acontece isso, gente. Muitas vezes, vejam só, eu não quero acabar com o sonho de ninguém ser voluntário. A proposta é o contrário, tá, gente? Mas eu também não posso deixar vocês achar que o mundo voluntariado é uma coisa linda, maravilhosa somente. É lindo e maravilhoso. Mas tem também as nossas imperfeições que estão lá. E a gente não pode a cada momento se frustrar e sair correndo. Me frustrei, vou embora. Não quero mais, vou embora. Não pode ser assim. Que mais? Saiba que cada pessoa é dona da sua vontade. Embora não esteja correto, você não concorde com o seu irmão que está ali, mas ele tem o direito de pensar diferente de você. Nós formamos a ONG, Instituto Alegrar, com 3 pessoas, que se 2 divergir, tem 1/3 que vai dar o voto de Minerva. Então, e esse é o nosso acordo. Por quê? Porque eu posso ter uma ideia, o outro pode ter outra e o outro pode ter outra. E nós não vamos brigar por causa disso. Nós vamos ter que pegar as 3 ideias e fazer uma maravilhosa ideia. Não jogar as 3 ideias fora e começar tudo de novo. Essa é a diferença entre a gente estar num trabalho voluntário e é a diferença de a gente só passar por um trabalho voluntário. Nós precisamos entender que isso é um contexto onde envolve muita coisa. Vá devagar e contribua com um ambiente aflorado de motivação pelo bem. Eu vou fazer trabalho voluntário. Aí a pessoa murcha, chega a murchar. Não vai nesse dia, vai em outro. Quando você esteja com motivação para o bem. Você está saindo para fazer um trabalho voluntário do bem. Você não está indo lá, às vezes a gente quer conversar com mais pessoas. E aí, às vezes, até o próprio círculo do trabalho voluntário, ele acaba sendo o nosso consultório psiquiátrico ou psicologia, né? E aí a gente acaba jogando um monte de coisa ali e conversando e as pessoas ajudando a resolver nossos problemas. Mas, via de regra, trabalho voluntário é um trabalho para fazer o bem, ok? Bom, se é um trabalho para fazer o bem, nós temos alguma coisa relacionada à motivação. O que que nos motiva a fazer o bem? Nós temos alguns tipos de motivação, né? Nós temos o cara automotivado, o cara que chega lá e diz assim, hoje nós vamos arrebentar, hoje nós vamos colher muito sorriso, hoje nós vamos falar com muitas pessoas, hoje eu vou sentar com aqueles vovozinhos lá da casa de descanso e nós vamos conversar muito sobre as histórias da Segunda Guerra, da Terceira Guerra, enfim, nós vamos falar muito. Ah, eu vou pegar as crianças da creche e vou... Esse é o cara acelerado, ligado em 220, que não precisa ninguém motivando ele. Ele já é a sua máquina motivacional. Aquilo está dentro dele. Para de falar nunca. E aí nós temos um segundo tipo, que esse precisa de alguns empurrõezinhos. Mas nós estamos ali, né? Misturando o automotivado com esse cara, já dá um caldo bom, né? Porque o cara está aqui acelerado, ou está um pouco mais devagar, quer dizer, as coisas vão se completando. E se eu botar na panela esse terceiro cara, o devagar quase parando ou parado? Bom, nós temos também pessoas dentro do movimento de voluntariado que elas estão ali, por ali, e vão querer ficar por ali, tranquilas, não querem muito, não querem pouco, querem estar ali. E aí, nós temos que saber misturar todos esses três graus de motivação para a gente não começar a ter evasões dentro do âmbito de voluntariado. Bom, nós temos um terceiro passo. Esse terceiro passo é fragmente seu plano de ação. Dê valor aos pequenos objetivos. Vou falar como eu comecei dentro do trabalho voluntário. Cerca de 6 anos, 5 a 6 anos aqui dentro do estado, nossa família veio do Rio de Janeiro para cá, então nós não somos daqui, nós estamos morando aqui no Espírito Santo há 7 anos. E aqui nós não tínhamos nenhuma tarefa, nada que a gente estava envolvido. E aí um determinado dia minha esposa falou assim, olha, eu tenho que sair mais cedo para a evangelização porque eu vou visitar uma casa onde ficam crianças que são deixadas pela família. Eu disse, ué, como assim deixadas pela família? Sim, elas têm problemas de formação cerebral e são deixadas de lado pela família. Eu disse, tá, e aí, qual é o trabalho? Não, a gente vai lá, visita, canta, conversa e vai embora, coisa de 30 minutos. Aí disse, olha, um bom começo. Eu peguei essa chance e comecei a visitar. Primeiro dia que eu cheguei lá, olhei assim, eu disse, gente, acho que não vai dar para mim. Não combina comigo. Aí eu já fui no segundo, no terceiro já fazia falta não ir. E aí começa a virar um hábito. Aí depois a casa, ela foi, a prefeitura acabou assumindo a casa e desfazendo, devolvendo as crianças para as famílias. E a gente acabou com essa tarefa. Aí eu disse, não, mas eu agora não quero parar mais. Agora que eu comecei, eu tenho que continuar. E aí eu fui buscar mais alguma coisa. Aí o cara chegou para mim e falou assim, olha, nós temos um trabalho feito todo quarto domingo de cada mês, às 14h, e a gente sai aqui do Jerônimo. Jerônimo Ribeiro aqui, a casa aqui na frente. Eu disse, show, combinado. O que que é o trabalho? Adalto Botelho. Eu disse, gente, o que que é Adalto Botelho? Ah, é um hospital. Tá bom, vambora. Hospital, vambora. Cheguei lá, é um hospital diferente, né? Mas não deixa de ser um hospital. E qual era o trabalho? Cantar para as pessoas que estavam lá internadas. Aí pensei comigo, gente, cantar. Daniel, eu vou precisar umas 3 reencarnações para eu começar a ter mais contato com a música, porque eu cantando eu assustava mais do que qualquer outra coisa. Então, mas eu estava lá, firme e forte. Precisa fazer o quê? Distribuir biscoito. Eu distribuo. Não sei cantar muito, mas eu vou lá distribuir. Precisa fazer o quê? Uma leitura. Não, beleza, ler eu consigo. E aí eu fui me identificando com o trabalho. E aí o que acontece? Às vezes a gente esquece de ir no trabalho. Ah, hoje é o quarto domingo, aí dá aquela preguiça, né? Quarto domingo, é hoje que eu tenho que ir. Gente, desafios nos aparecem a todo momento. Agora me pergunta se eu estava pronto para qualquer uma dessas situações. Não, não estava pronto. Mas a gente precisa começar com alguma coisa. E foram pequenos objetivos. Meu primeiro objetivo era participar da tarefa. Estar lá no quarto domingo de cada mês, 2 horas da tarde, para não atrasar ninguém. Esse foi o meu primeiro desafio. Não era nem o problema de eu ir aonde eu ia, mas o primeiro desafio era eu sair de casa e estar lá naquele horário. Então, nós temos que vencer pequenos desafios e criando oportunidades. Os projetos maiores, como eu falei antes, eles são mais difíceis de ser executados, não é que é impossível, mas a chance de você se frustrar com um grande projeto inicialmente é maior. Então, por isso que a gente sempre sugere começar pelos pequenos projetos. Execute bem a pequena parte da tarefa. Olha, até lavar os copos eu lavava lá depois do negócio, porque eu queria fazer um negócio perfeito. A minha função era só distribuir biscoito e refrigerante, era só essa a minha tarefa. Mas eu fazia com excelência. Eu tinha que entregar o trabalho perfeito. Era lixo no lixo, copo no plástico no lixo, recolhia tudo. Não queria dar trabalho para os enfermeiros que ficavam lá durante o recinto. E aí, quando o item acima estiver ok, comece o próximo. Ou seja, depois que você já fez essa pequena tarefa, é que você vai pegando mais coisas para você poder ir executando. E outra coisa importante, faça aquilo que você pode. Já é a segunda vez que eu estou ressaltando essa frase. Faça apenas o que você consegue fazer. O quarto passo, estabeleça prazos para as suas metas. A gente tem uma pessoa dentro da ONG que ele chegou no segundo dia em contato conosco e disse assim: eu quero ver qual é a missão, visão e valores da instituição. Aí nós apresentamos a carta. Ele: pois bem, estão de acordo com o meu planejamento para essa vida. Eu disse assim: como assim planejamento? Você chega aqui, nos aborda e tal, e aí você diz: não, está tudo ok com planejamento. Sim, ele abriu o livro e mostrou todas as coisas que ele vai fazer antes dele desencarnar. Então esse cara é extremamente organizado e está lá, participar de uma instituição não governamental. E ele tinha esse prazo e essa meta instituída naquele livro da vida dele. Então, gente, é importante colocarmos algum prazo, nem que seja, tudo bem, vai ser 31 de dezembro de 2016, mas é um prazo. Se não cumprir, você pelo menos vai ter o trabalho de ir lá e prorrogar esse prazo. Ah, vai ser dia 25 de fevereiro. E aí esses prazos começam a te cobrar. E aí, consequentemente, você vai, em algum momento, cumprir a sua meta. O quinto passo, busque oportunidades de trabalho voluntário. Olha, o buscar, gente, é porque muitas vezes a gente acaba sentado na cadeira esperando, como foi o meu caso. Falei para vocês, eu vinha para a palestra e ficava esperando cair uma luz divina e dizer assim: Daniel, a sua grande oportunidade da vida é você ser um voluntário em determinada área. Olha, gente, falo de cadeira para vocês, isso não aconteceu. Eu precisei levantar minhas manguinhas e começar a buscar alguns trabalhos. E aí eu fui me adequando. Eu fui a asilos, eu fui a orfanatos, eu fui à casa de passagem, eu fui aos hospitais, capelania. trabalho de capelania é fantástico. Hoje a gente já tem uma instituição, a gente tem uma ONG, onde dentro dela a gente tem vários projetos. Então, e tenho dois sentimentos para quem conhece também, é aquele movimento onde uma vez por ano as pessoas fazem corações, recortam a mão, tá? Não é nada de grandes gráficas, isso é feito à mão, escreve-se algum sentimento e aí vai para distribuir. Esse ano aconteceu na pedra, ano passado aconteceu na Pedra da Cebola. No ano anterior a gente distribuiu no sinal aqui na Praia da Costa. Então é um movimento para você doar o sentimento em algum momento para o seu irmão. Então, o que é buscar? É buscar alguma coisa que te faça bem. É pegar alguma coisa e dizer assim, gente, como eu me sinto bem fazendo isso. Eu estou no meu lugar. E não existe nada melhor do que quando a gente se sente incluso em alguma coisa. Algumas vantagens. Bom, propicia um sentido para a vida. Ajuda a ver que, às vezes, a sua dor é menor que a dor do irmão. Nos ajuda a ter contato com a felicidade. Desperta um sentimento chamado gratidão. Nos torna mais produtivo em nossas atividades profissionais. Por quê? Ajuda, primeira coisa, a parar de reclamar. Depois que você entra no trabalho voluntário, você para de reclamar do seu colega de trabalho, com certeza absoluta. Você vai ver que o seu colega de trabalho, às vezes, é uma bênção. Ele é um cara muito legal que está do seu lado trabalhando. Ele ajuda a lidar com imperfeições, e aí você começa a entender que as pessoas são realmente imperfeitas, as pessoas, tá, gente? A gente... E passamos a ter mais saúde. Olha que coisa interessante. Faz bem para o coração. Ajudar o próximo faz bem ao sistema imunológico. E ajudar ao próximo ajuda a termos mais expectativa de vida. Então não tem contraindicação. Tá? Se tem algum médico na plateia, não tem contraindicação. São só coisas que ajudam o nosso dia a dia. Sexto passo. A gente tem que se preparar também um pouquinho para ser voluntário. Para entrar, você pode entrar realmente entrando. Mas ao longo do trabalho voluntário, você começa a perceber que você precisa fazer algumas coisas para se capacitar. Nem que seja vendo aulas na internet ou vendo modelos de voluntariado, até para você poder sugerir novos modelos de voluntariado ou de novos trabalhos. Sétimo passo, divulgue o trabalho voluntário. Aqui eu faço uma observação. Divulgar o trabalho voluntário. Que o pessoal não me bata agora. Mas olha só. Quando a gente fala em divulgar, não é apenas para promover a pessoa. Nossa, como o Daniel é legal. Olha só. Na sexta ele faz isso voluntariamente. No sábado aquilo. Olha que legal. No domingo aquele outro. Na segunda de noite é isso. Na terça aquilo. O cara vive de voluntariado. Esse é um tipo de divulgação que, entre aspas, seria divulgação comercial. Mas nós temos que divulgar o que a gente faz. Por quê? Sob o meu ponto de vista, eu acho que vale uma reflexão. Como é que eu vou contaminar a minha família se eu não divulgar? Como é que eu vou fazer o meu filho querer seguir os passos do bem se talvez eu não fizer uma divulgação? Como é... A minha família mora no Rio Grande do Sul. Poxa, como é que minha mãe vai ter orgulho de mim também? Pô, pensar assim, olha, meu filho tá legal, tá num caminho do bem... Meu irmão não era espírita. Depois que ele começou a me acompanhar no Facebook, ver voluntariado para cá, faz aquele negócio para lá, é pão para cá, é não sei o que para lá, hospital para ali, Na última visita que eu estive com ele lá, ele disse: olha, eu estou frequentando uma casa espírita porque eu quero conhecer mais disso que você frequenta. Então, quer dizer, se eu não tivesse feito a minha rede de pessoas para divulgar o bem que a gente faz, será que eu vou contaminar mais pessoas para isso? Será que a gente vai inserir nesse contexto, não apenas, como a gente costuma falar lá na ONG, palhaço Facebook, vocês conhecem? Palhaço Facebook é o seguinte, ele vai na primeira visita, bate um monte de foto e depois só fica postando. Olha, visitei o hospital tal, visitei fulano de tal, visitei... E nunca mais volta para fazer a visita no hospital. Então, esse tipo de divulgação não é saudável, mas o tipo de divulgação aonde a gente possa contaminar mais pessoas, esse sim eu acho que é saudável. Até porque, com o trabalho de divulgação nosso, a gente foi convidado a dar palestras até em escolas, em programas da Polícia Civil. Então, quer dizer, existe uma corrente do bem que você forma com a divulgação. Oitavo passo, faça network entre grupos voluntários. Isso eu percebo muito, a capelania faz isso toda sexta-feira ou toda última sexta-feira do mês ou toda segunda-feira, né? Segunda-feira. Toda última segunda-feira de cada mês. Ela faz um trabalho de network. O que que é isso? Junta a galera toda numa sala, tem um estudo, não muito longo, de 20 a 30 minutos, e depois é feita uma conversa. Cara, o que que você está achando? O que que você vivenciou? O que que podemos melhorar? E aí as pessoas têm a oportunidade de falar as coisas que incomodam ou as coisas positivas das visitas. Então, o network é uma coisa boa. Lembre-se que existe uma bandeira, a do bem. Voluntariado é igual à bandeira do bem, ok? Ah, muito importante também, os jovens. Graças a Deus, a gente, com a divulgação do bem, a gente tem atingido muitos jovens. Jovens do movimento espírita. Agora nós somos convidados, a ONG foi convidada a dar uma palestra para os jovens da Igreja Católica. Isso é fantástico, uma igreja abrir um espaço para que a gente possa falar sobre trabalho voluntário, mesmo que eu não leve somente a bandeira do Espiritismo, mas isso começa a contaminar, isso começa a quebrar tanta corrente do mal que existe hoje dentro da nossa sociedade. É impressionante, quando você posta alguma coisa que fala mal de algo, aquilo propaga, aquilo viraliza, como a galera fala aí, de uma maneira tão rápida que não é na mesma proporção para uma ação do bem. Esses dias nós estávamos falando em casa, nós precisamos ter mais jornais que falem notícias boas, porque às vezes a gente senta na frente do jornal e a gente só vê desgraça daqui, desgraça de lá, não sei quem saiu, ninguém, não sei quem ficou, não sei o que para cá, não sei o que para lá. Então, nós estamos carentes de notícias boas. Alguns casos que causam a evasão, tá? Do trabalho voluntário. Não me encontrei com este trabalho, esse é um caso. Segundo, não concordo com um modelo de operação, ou seja, não concordo com o trabalho voluntário, vou sair. O terceiro, não consigo confiar na tarefa que exerço. Quarto, não tenho autonomia de resolução. Quinto, falta de diálogo. Então, a gente percebe que os motivos são motivos muito pequenos para a gente sair de uma tarefa tão sublime que é o voluntariado. E aí eu trago uma frase: você pode levar quantos camelos quiser para todos os oásis que encontrar, entretanto o camelo só beberá água quando estiver com sede. Então nós temos que ter isso também muito claro. Às vezes a gente fica, não, fulano, vamos embora, vamos com a gente, vão fazer, ah, não vou porque fulano está nessa tarefa, não vou porque eu não concordo com a camisa do projeto, não vou porque é sexta-feira à noite, não vou porque é sábado de manhã, não vou porque meu filho de 5 anos não pode ir. Então, quer dizer, a gente sempre coloca barreiras e aí é um motivo para a evasão do trabalho. Mas também tem a motivação para esse trabalho. A gente quebra paradigmas. A gente pode ter um foco no trabalho voluntário. Isso é uma escola para a gente. Eu vou dizer para vocês que a minha evolução, minha como pessoa, depois que eu comecei o trabalho voluntário, foi a passos largos. E ó, significa que eu estava muito atrasado, porque hoje ainda falta muito para eu ser uma pessoa muito boa. Então, a gente tem uma oportunidade de ter uma escola que nos ensina de forma mais rápida. E aí, a gente precisa entrar dentro do trabalho voluntário para isso. Mudar o nosso modelo mental. Trabalho voluntário não é obrigação, é uma realização. Tenham sempre isso em suas mentes, tá? Atenda ao desafio, saia da zona de conforto. Evitar insatisfação é um pilar de barro. Buscar o prazer é um pilar de ferro. Então é isso que o voluntariado nos proporciona. Eu queria mostrar para vocês uma promoção. Pague 4 e leve 12. Obtenha foco, vontade, novas atitudes e persista em suas novas atitudes. Ganhe de brinde desejo de atingir o foco, mudança de pensamento, novas crenças, novas expectativas, novos hábitos, novos comportamentos, novos desempenhos, sucesso. Se a gente tiver sacrifício em apenas 4 itens, nós vamos levar de quebra mais 8. E aí vamos totalizar 12. Para a gente terminar, eu queria mostrar um vídeo para vocês que eu fiz. Esse é o trabalho do Dois Sentimentos. Eles vão fazendo os corações e depois entregam os corações para as pessoas que estão na rua, na calçada, em qualquer lugar. Isso aqui é um trabalho que as pessoas desenvolvem com apenados. Essa é a Osgade lá em Cariacica. Projeto Sim à Vida. Isso é uma casa de passagem lá na serra que a gente foi visitar. Dois Sentimentos na Pedra da Cebola. Isso é um trabalho que a gente desenvolveu os coteiros aqui de Vila Velha. Eram técnicas de pintura na Praça de Terra Vermelha. Mais palestra para escotismo, né, para os escoteiros. Sonho da minha vida realizado, jogar futebol numa recepção de hospital. Essa é a praça lá em Terra Vermelha que os escoteiros foram passar as técnicas aprendidas. Isso é uma casa de repouso aqui no centro de Vila Velha. Hospital Infantil. EMS, Encontro de Mocidades Espíritas do Estado do Espírito Santo. E isso aqui talvez seja a frase, a imagem que mais me motiva a continuar no movimento de voluntariado. É conseguir contaminar primeiro quem está dentro da minha casa, que eu acho que é onde a gente precisa começar a exercer o voluntariado. Queria agradecer, muito obrigado.